isso aí, CNBMC, mais forte do que nunca. Deus escreve certo por linhas tortas. Barato é louco, é mais ou menos assim, ouve aí. É mais ou menos assim, chega aí, só pra conferir CNBMCs. Chegou e tá aqui, tema aí só pra somar. Os malucos do CN de fato no ar. Da correria, no verdadeiro som da periferia. Favela, beco, viela, os manos e as mina que fazem parte dela. Então aperte o play, aumenta o volume, vem comigo sem vacilo, se vacilar. Não tem pá nem pum, se for vacilão então segura o boom. Porque o trem vai passar por cima, carregado de rima, detonando com uma bomba. Aí filha da puta, nós estamos tudo a pampa. Vacilão, seu cuzão otário, não faz por ti, não mete pilha no nosso trabalho. Se tiver na minha frente, sai da frente, porque eu tô no ritmo da pancada e sangue bom não pega nada. Ritmo e poesia que abala a quebrada, hip hop, movimento forte. Poesia e melodia tá na mente, sendo assim eu caminho pra frente sem olhar pra trás. Entrei no movimento pra poder lutar pela paz sem atraso, pois eu sei o que eu faço. Sei que é amigo, mas eu te digo, se for meu inimigo não me dê as costas. Passo por cima, te jogo no lixo como se fosse bosta. Como se fosse bosta. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, aí morou. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, que nos criticou. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, aí morou. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, que nos criticou. Pode crer, meu irmão, temo aí na luta, contrariando os otários, filha da puta, que nos criticaram, mas nunca esquecendo dos mano, das mina que nos apoiaram, firmou. E o som começou só pra mostrar pra quem não acreditou. Agora na pancada eu escancaro a voz. Se você curte hip hop, truta, faça como nós. Quatro elementos mensageiros da paz. Entre no movimento que é só de consciência, com rimas e batidas, faço advertência. Mas tu, vacilão, seu cuzão otário, se não faz por ti, não mete pilha no nosso trabalho. Esse é meu aviso, se quiser vir contra, pode vir. Não tenho medo, também sou bom no gatilho. Aí maluco, assim que se faz. Se tem objetivos, vê se corre atrás. Assim como nós, mensageiros da paz. CNB, MCs, mensageiros da paz. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, aí morou. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, que nos criticou. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, aí morou. Yeah, yeah, yo, CN boy chegou. Otalian, filha da puta, que nos criticou. Muitos caras dizem que é difícil conseguir, vixe, mas pra mim é um motivo pra não deixar a CNB desistir. Sei que na estrada tem muita dificuldade, mas enfrento elas com tranquilidade, se dedicando ao hip hop com muita humildade. Sei que também nem todos vão achar nosso som legal, mas isso não é motivo pra mudar o meu astral. Por isso é que eu te digo, sempre com razão, hip hop é liberdade de expressão. E eu sou apenas mais um, cheio de esperança de concretizar um sonho que veio desde criança. Porque quando eu pego o microfone na mão, treme o chão, te passo a informação através da letra, com muita humildade. Campo Novo, Zona Sul, Porto Alegre é a nossa cidade. Hip Hop é meu mundo, o som da hora. Agora que eu entrei nele, não quero mais sair fora. Quero usar minha voz pra poder reclamar de todas as injustiças, desigualdades e pá, de tudo que é errado que existe por aí. Tretas, drogas, de armas, enfim, Sandrão é meu nome, isto é que consta. Mano, sangue bom de muita responsa. Sou filho das ruas, sempre por aí, atrás do bem, pra me construir. Gosto de humildade, mano, pode crer que é sinceridade. Se eu faço rap, é pela liberdade, por isso a firma tá aí, mandando a rima pros quatro cantos da cidade. Por isso NB MC tá aí, mandando a rima pros quatro cantos da cidade. É isso aí, mano. Pode crer, CN Boys MCs. Agradeço a todos que nos apoiam. Aquele que não apoia, a casa caiu. Deus escreve certo por linhas tortas. É nóis.